Sabes que eu, antes de casar, eu nunca tinha feito amor com a minha mulher. E tu? Não sei, como é que se chama a tua mulher?